Mike Buzzard there from Combat Buzzard. Uma 30 corredor a chefe passando para o tapa. Uma 30 controle 129.45. 129.45, grato, bom. Me chamado, por gentileza. Portão 3, só um instante, tem uma aeronave da Gol, táxi Índia, só um instante. Afirmativo, senhor, só pra gente passar uma posição pro nosso passageiro, nosso escuta, obrigado. Qual Salvador, é o azul, 6909. 6909, prossiga. Autorização nível 340, Campinas, informação Oscar. 209, direita, 4. Aqui não é 6104, breve, uma milha para Libra e Netec Drive. Continua aproximação, reporte trem de pouso baixado travado, chanel 6143. 6143, baixado, checado já. Gente, continue a aproximação, aguardando pista livre. Correndo, obrigado. Polo 645 na escuta. 1869 na escuta. 1869, prossiga. Solo 121.9. 4206, ligou na última. Reporte da Juliette. Libtax, reportando da Juliette, 4206. Solo 1869, prossiga. 1869, por gentileza, tem como taxiar um pouco mais à frente pra poder o pessoal ingressar no pátio, por gentileza? É o solo? O solo copiou o 1869? Não, não copiei. O senhor tá me escutando agora? Sim, eu tô, desculpe. Infelizmente a gente não pode avançar solo, porque vai ficar muito próximo das turbinas do avião e a gente tem risco de injetar alguma coisa nos motores. Eu sinto muito, solo. Gente, muito grato. Transfere 295. Oi, senhor. Ele vai estacionar. Chanel 6201, não te avisou com tráfego na zona 0? Ah, sim. Faz a mesma linha, mantém pista 0. Faz o tráfego da companhia e mantém, 201. 4206 da Azul, tá na escuta do solo? Consiga solo. E o táxi lento via alfa, ok? Pra aguardar a liberação do portão 1. Ok, táxi lento via alfa. Aí parquear totalmente no portão 4, mas ele já vai taxiar. Pode ingressar. Via Juliette com cautela, portão 4. Tá certo, não veio, mas aí ingressou lentamente. M1943, fala 40, livre pista pra direita, 121.9. passa perto dela. Coordena que de solo após o gol parquear no quadro, está autorizado no trecho no táxi. Após o parqueamento do gol no quadro, vai estar livre para o subestacionamento. Vai chamar para o táxi, está 3567. Solo, solo, estacionamento 6143. Nosso ponto de corte, está estacionamento. Qual a chance da Juliette? Azul 6919.4. E do Clyde? Teve 201. Meia, decola pista 1-0, curva direita, da Euleda Bridge, controle 12945, transponda 5524, azul 6919. Autorizado Campinas, nível 340, Lander Zulu na meia. Decola pista 1-0, curva direita, saída da Euleda Bridge, controle 2945, transponda 5524, azul 6919. Portão 1, chama pronto. Azul 6919. O azul 4206 vai aguardar antes da Juliette. Aguardante da Juliette 4206. Salvador, boa noite, 869, depois de cara pronta. 869 ali mantém pista 1-0. Olha, mantendo 0869. Linha 201, decolar 242, controle 129.45. Ah, 45, obrigado, até mais tarde. E agora da cópia, o ajuste no 092. Livre decolagem, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 08 nós. Livre decolagem para Goa Norte, para a terceira 1-0. Salvador, tá 3567, para o táxi, 80 a bordo, 411, Ribeirão Preto. Continue a população em ponte interna do trem de fogo baixado, travado. Passará o trem Gol 966. 1895, tá 3567. Controle 129, decimal 45. 2945, 1869. 426, tá esperando a posição número 1, é isso? O azul 426, a gente tá esperando parado aqui, é a posição número 1 pra voltar a taxiar? Afirmativo. Ok. Papai, o teu Delta na escuta? Solo Campinas, azul 6919, pushback para dentro, portão 1. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, pushback, 6919. São Salvador, boa, Papai Romeu, Papai, o teu Delta está estabilizado no lote. Gente, Papai, o teu Delta, confirma que faz parte. Olha, intenção de pouso na 17, com base pela direita, após o externo, cancelo, pátio vai ser a pata. Gente, reporte para cancelamento, Papai Hotel Delta. Papai Hotel Delta. Torre Salvador, boa noite, 3567, ponte espera, pista 0 pronto. 3567, ali mantém pista 1-0. Ali mantém pista 1-0, tá 3567. Passando externo, baixado travado, propõe cancelamento com base pela direita na 7. Gente, cancelado aos 48, está autorizado a base pela direita, reporte na final da 17, Papá, Hotel Delta. Hotel Delta, reporte na estabilidade final, 17. O nono 66, follow aos 48, livre pista pela direita, chame follow, nono 21, décima 9. Direito 219. Livre decolagem, pista 1-0, vento 1-5-0, grau 0-7, marcha. Decolagem autorizada, portar 3567, pista 1-0. Alfa, reporte aí, seu Juliette. Alfa, vai reportar aí, seu Juliette. Salvador, ele é o 140, Golf 677, pista 1-0, curva direita, saída coral, controle 12945, transponder 0275. Controle em 129, decimal 45. 12945, grata, boa noite, bom trabalho. Final 17, baixo travado, Papai Hotel Delta. Livre pouso, pista 17, vento 140, grau 07, mais Papai Hotel Delta. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3567. 129, decimal 45. Toma. Tapa Hotel Delta, Paula 51, não está autorizado backtrack via pista? Pode livrar no pista 197. 9, 106 a bordo, 0400, entrada no Ribeirão Preto. Direita, ponto de espera 1895, 1012, boa viagem, 69. Direita, ponto de espera, torre 1895, azul 1002, 6909, obrigado. 4206, Juliette, posição 1. Juliette para 1, 4206. 6143, segue o azul, portão 2. Segue o Oxané, portão 8. Segue o Oxané, portão 8, igual o 1166. O 6143 segue o azul, portão 2. Segue azul pro 2, o Oxané 6143. Salvador, azul 6909, vamos para o espera moderno. Azul 6909, autorizado a linha de decolar, pistola 0, vento 140, grade 07 marcha. Fala, pistola 0, azul 69. Hotel Delta, frequência livre a estacionar. Decolado 5.6, controle 129.145. Ciente, controle 2945 para o azul 699, obrigado, boa noite. Bandeira Lima. Pé no corredor forte, não é isso? 5.500 no corredor forte, até 20 milhas. Ok, ciente. Só um instante, acorda o ajuste no 0-1-12, eu fico sem a linha. Autorizado, chama o táxi. Da Trip, aguarda cota número 2012. Só para o meu quilo que você é ali, pronto, sobe. Salvador, 0, sobrevoo Salvador, 055 é o nível, vai acender. Decolador 97 com curva à esquerda no corredor forte. Vai sair restrito 1000 pés inicialmente agora na seção do controle para 055. Chama Salvador em 12945. Transponder 5. Transponder 02 01 40. O que você ali? Responde para 0137, no Pat 5, com quantos a bordo? O que você anima? 1895, ajuste 1012, que é uma boa viagem. Trip 5219, pronto, cópia. Salvador Conquista 200, decola pista 10, curva direita, saída ar, boa porra direto, controle 12945, transponder 5570, o trip 5219. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, Libre Sonate, um professor táxi. Controle 12945 e o nível 200. O trip 5464 pronto para o táxi com 37 a bordo, 3:50, alterna Aracaju. Livre táxi, pátio, Índia, off, ponto de espera 1895, ajuste no 012, tenha uma boa viagem. Via pátio, Índia, Alfa, 198, decimal, 95564. Ordem com a equipe de solo, após a aeronave da companhia inicial táxi no pátio 3, favorizado, chama táxi. Salvador, Gordo, 645, boa noite, informação, papá. 45, Vitória, pronto, cópia. Pronto. Salvador, Vitória, 360, pelo 50, decola pista 9. 0, curva direita, Dael Leda Fields. Controle 12945, transponda 5004, curva 64. Santa 3192, livre pouso pistola 0, vento 140 graus, 089, cheque trem de pouso. Checada mais provável. 004, controle Salvador em 1945, gol no 645. 5004, chamei pronto, portão 4, no 645. 645, gente. Serra Lima Livre Táxi, chame na Táxi Oi Papá. Solo Salvador, boa noite, TAM 3297, cliente da informação Papá, portão 5. 3897, Guarulhos, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia, tá 3897. Autorizado, Guarulhos 340, Super Zuluno 6, da Ecola Pista 90, curva direita, da Leda Bridge, controle 12945, transponder 5002, tá 3897. TAM 3897, autorizado nível 340, conforme rota do plano para Guarulhos, via Upper Zulu 16. Decola da 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle 12945, transponder 5002. 5002, portão 5, chama pronto, 3897. Chama na pronto, TAM 3897. Trip 5495, pronto, aerotaxi, está com 50 a bordo, pista de autonomia. Livre táxi, trip, pátio Índia Alfa, ponte espera, 1895, 1012, boa viagem. Trip. Odênico, equipe de solo, após a aeronave da companhia, está autorizado. 5299, chama. Via Alfa, reposta antes da Juliette. Alfa, reposta antes da Juliette, 392. O 35464, livre decolagem, pistão na 0, vento 130 graus, 089. Livre decolagem para o 5464. Trigo 415, autorizado em aliar e manter cabeceira na zero. meu Kilo Serra Lima, livre decolagem, pistão 17, vento 120 graus, 089. O trip 5464, decolado a 07, chame controle 129, decimal 45. 2945, obrigado, boa noite. Romeu Kilo Serra Lima, decolado ao 08, aguarde para transferência de frequência. Gente, sobe até 1000 pés ou pode acender até 1500? Efetue o cruzamento agilizando na medida do possível, Kilo Serra Lima. Gente, está livre a ascensão ou tem ascensão de altitude? Mantenha inicialmente 1000 pés, Kilo Serra Lima. Lima, ok. Efetuando o cruzamento, mantendo 1000 pés. Abaixo aqui. Táxi, frente, pátio, mundial, ponto de espera 1895, ajuste 1012, tem uma boa viagem. Kilo Serra Lima, chame controle em 129, decimal 45. 12945, Kilo Serra Lima. O 3545 informa o tráfego a 1.000 pés, à sua esquerda, não interfere com a sua decolagem. Sente o 3545, livre decolagem, pistão no 0, vento 130 graus, 099. Guarulhos está autorizado, nível 360, peso aluno meio, decola piscina 0, curva à direita da Euleda Bridge, controle 12945, transponda 5576, o Ocean 6259. Salve Salvador, gol no 645, feedback acionamento no 04. 04, autorizado, chantagem. Autorizado, feedback acionamento, gol no 645. 3192, Juliette, portão 612. O trip 5219, a linha mantém cabeceiro no zero. 5495 na escuta da torre? Salvador, TAN 3897, solicita acionamento na posição 5, posteriormente pushback. Gente, estou ciente da posição, chame para o pushback 3897. Gente, após acionado, chamará para o pushback do TAN 3897. O TRIP 5219, livre de decolagem, pistola 0, vento 110 graus, 109. Fumar 30, reporte 3 milhas de sinal 17. 7, reportará 3 milhas de sinal 17. Soma que já está, 3 milhas de sinal 17. 5, livre táxi à direita, ponto de espera, 1895, 1892, livre táxi à direita, 1895, ponto de espera, 1645, bom trabalho. Ou vem para a pista, para pouso, pistola 7. Aproxima através da hotel, pista de grama pela pista em uso, se possível. Pessoal com tráfego de lado. Gente, com uma 30 está autorizado. Aproximação para taxi hotel. Gente, com uma 30 está ingressando então, final para o hotel. Torre, boa noite, gol 645, ponto 00, pronto. Gol 645, mantenha a ponto de espera. O trip 5219, decolado aos 15, chame controle 129, decimal 45. 2945, boa noite, senhoria. Fumar 30, final, debaixado, travado. Fumar 30, vento 120 graus, 119, reporte no sol. Reportará no sol, fumar 30. No 645, autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Ali manteu no zero, no 645. Paulo Salvador, eu vou chamar 629. Confirma a posição após Leda, é Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Índia. Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Bridge, Bravo, Romeu, Delta, Índia, Delta, Eco. Bravo, 1, 2, 9. A 30, o solo foi 17, pode estacionar a sequência livre. A push da posição 5. 2 3897.5, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, o 3897. 0 graus 109. Ele corre 109, 64. Tá 3894, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. É, escuta agora, 1645, decolado azul noite, chame controle 129.45. 129.45, por favor. Afirmo, 129.45. 2945, boa noite. Ruta 3894, livre de pouso, visão na 0, vento 120 graus, 109, cheque 30 pouso. Baixou e travou com resposta no zero, tá? 3894. O Gol 645 copiou a frequência do controle? Douro Azul 4206. Siga. 350 para a equipe. Salvador Recife, autorizado 350, pelo ISC 58, decola pista no zero, curva esquerda na Pucaracaju, controle 12945, transponda 5022, o azul 4206. 4206, autorizado Salvador Recife, nível 350, é pelo ISC 58, Pucaracaju, decola curva esquerda 12945, 5022. Correto, portão 1, chama pronto, 4206. Pronto no portão 1. Aguarda para o posicionamento 4206. 4206, aguarda. Solo 21, libere primeira direitinho, solo 121 decimal 9. Tô em Salvador, boa noite, o Bravo que eu tô. Para táxi via Alfa, reporte Mr. Juliette. Alfa, reporte Mr. Juliette. Nada, não sei, baixar checado, Bravo Totango. Bravo Totango, autorizado pouso, pistão na 7, vento 120 graus, 129. E o pouso também. Juliette, tá 3849. 3894, ingressa Juliette, portão 03. Juliette, 03, 3894. Bravo Vitor Tango, vento 120 graus, 11 nós. Vente. 0895, 1012, por vente. Índia, Bravo, ponto, espera, torre, 2895, tá 3897. Bravo Vitor Tango, solo 24, confirme parte de estacionamento. Ciente, autorizado backtrack, reporte livrando a pista, Bravo Vitor Tango. Torre Salvador, boa noite, TAN 3897, pronto no ponto de espera da 10. TAN 3897, autorizado alinhar e decolar de estação 10, vento 120 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar 10, TAN 3897. Seu tango vai estacionar a frequência livre. TAN 3897, decolada 28, chame controle 129, decimal 45. 12945, TAN 3897, boa noite. Boa noite. Salvador, 42 Romeu, está no aguardo para pushback. Você está autorizado, chame táxi, o 4206. 4206. 6259 é o solo? Gol 1971, autorizado por pistão no 0, vento 120 graus, 109, cheque 34. Pelo que a indicação de estar embaixo, travada, está de pouso na pista 10, o 1971. Bravo, 4206, acessando o Nisco Taxi, Alterna Maceió, 79 a bordo, 3:32. Tá livre, o Azul tem um ponto de espera, 1895 a torre, 1012 a ajuste. Livre táxi, da ponto de espera, dono 0, 1895. Autorizado a chamar, chame táxi. Cesário 8735, visual com aeronave na final da pista 1-0. Visual com aeronave na curtíssima. Caso de alta, passou Itapuã, autorizado, gira base e retaguarda aeronave na final. Autorizado, gira base e a retaguarda da final da pista 1-0, Cesário 8735. 8735.